4 mil PCA. Excelente, 6224, reportando em checar final. Vai reportar, baixar a travada final, 6224. Externo, baixado e travado, 6224. 6224, livre pouso, vento de 1,00 graus, 8 mais. Livre pouso, 6224. Oceano 3, 1-3, chame Recife, frequência 13325. Quem é 3-1-3, chamando Recife agora, 13325, grato, manda mais. Trip 5595, velocidade 180 nós. Trip 7196, livre aproximação ILS. Livre aproximação 5796. Para o táxi azul 4235. Autonomia, 3 horas e 20, alterna Galeão, POB 79. O táxi até o ponto de espera da 110, à direita, chama para poder falar. À direita, chamará pronto. Sala de comunicações, vou para a Simbra Magnética 120. No loco da 3178. Ciente, em aproximação para pouso, checa o trem, chame a torre, 1-1-8-9-5, 3-1-7-8. Recebe com a torre 1-1-8-9-5, 3-1-7-8, boa. Boa. Recebe 4, precisa de acionamento na posição 10. Ciente, 7-4 autorizado, chame o táxi. Agora vai. Oi, Salvador, muito boa noite, está 3-1-7-8. 3-1-7-8, continua a aproximação, vai autorização de pouso. Guardando 3178. 224, sola 06, liga direita, táxi via Alfa, chamante da Juliette, não me escuta. Alfa, chamante da Juliette, 6224. Pronto, azul 4235. Sente, mantém a posição. 78 livre pouso, vento 100 graus, 8 nós, pista 1 0. Livre pouso, tá 3178. Tá 2005, segundos. Meia dúzia autorizado, pushback no táxi. Felipe 5595, esquerda, proa 210, limitado pelo localizador. Esquerda 210, limitado pelo lote. E 796, 3 milhas e meia para o externo, cheque o trem, chame a torre, 11895. 895, RB, 5796. Torre de Salvador, RB, 5716. 5716, continue a aproximação e aguarde a autorização de pouso. Aguardando a aproximação, autorização. Felipe 5595, reduza para aproximação e efetue cheque pré-pouso. 595, reduzindo, efetuando. 178, solo 09, livre à direita, táxi de Alfa e chamante da Juliette, não me escuta. Direita na Alfa, chamante da Juliette, não me escuta, 23317, informação em curso Alfa, chame 11895 para cópia. Camarada 1895 para cópia. Acorda, autônomo 23 horas e 50, alterno galeão. 120 para o LOC, chamarei estabilizado. 25 segundos. E chame pronta decolagem. Pega o azul no ponto de espera, chamada pronta. Sete, eu nomeio a tenda de pouso. Estimativo, livre pouso, 060 graus, 8 mais. Sete, eu nomeio a tenda de pouso. Triple 5595 está agora 3 milhas para passagem sobre o marcador externo, já tem contato visual com a pista. Visual, Triple 5. Ciente, chame a torre, 11895. 895, Triple 5. Até o portão, aqui dependendo da posição do golo, se tiver condição de passar até o 1, já pode prosseguir. Salvador, boa noite, é o Triple 5595. 5595, continua a aproximação, aguardando a atualização de pouso. É, aguardando a atualização, Triple 5595. Pastor, o 7 está livre acionamento, chama para o táxi, aguarde cópia recibo. Livre acionamento, chamará para o táxi, como é que o gol na 0 para suficiente, mantém a posição. Autorizado à esquerda para a remota da área remota, não me escuta. Para remota, tem na posição já? Por aqui a 14. 5716, seu solo azul 2, livre direita, táxi via Alfa e Quilo, pátio 3, não me escuta. Alfa, Quilo, pátio 3, você escuta 5716. Autorizado, pouso vento 100 graus, 109, pista 10, trip 5515. 15, trem baixado, travado. O 3305 no meia dúzia, aguarde para o... Correção, mantém a posição. O 53178 mantém ainda a posição, tem que manter a posição, que eu tenho uma aeronave da companhia que vai ter que taxiar aí sua frente. Tá livre agora, na volta que já posicionou no 1, livre táxi até ponte fora, seguindo o gol que tá como número 2, o 3305 número 3. Chama o pronto, decolar. Então assim que a aeronave da companhia liberar a sua frente, pode prosseguir para a remota 1-4. Após a passagem da aeronave da companhia, prossegue para a remota 1-4. Livre o táxi, confirma o PAB? 03 a bordo. Que sente, está livre o táxi, mais de 4 só mais um minutinho. Chame para cruzar a pista em uso. Para cruzamento no hotel, pastura no céu. O azul 4235, autorizado ali, mantém no céu, no zero. Trip 5515, solo 15, direita, Alfa Kilo, Pátio 3, não me escuta. Direita, Alfa vai cortar para a direção da Pátio 3. Já está autorizado, Alfa Kilo, Pátio 3. Alfa Kilo, Pátio 3. Ok, Roger, stand by to copy. Azul 4235, devido decolar, vento 100 graus, 109. Decolar, 4235. Pastor, 17, quanto a cópia? Pronto, 4. Autorizado Recife, nível 110, Lagoa 677, decola da 110. Com esquerda na saída Conde, aciona 5121 e controle 208. 7, autorizado Recife, 01, Lagoa 677, decola 110. Para a esquerda, saída Conde, controle 208, está no hotel, pronto. Autorizado o cruzamento, via depois Alfa, chame para a entrada Juliette no pátio 1. Autorizado o cruzamento, via Alfa, chamará para direção ao pátio. O gol no 074, autorizado ali, mantendo o 0. Tá fronteira 190074. K235 da Cola Zulu 7, controle 208. 208, boa noite. Controle, boa noite, Azul 4235. Azul 4235, boa noite, contato radar. Autorizado, ingressar depois novamente à direita para o ponto de espera, chamando para decolar. Pastor, não está autorizado o ingresso no pátio, reportará. Um gol 074, vento 100 graus, 109 e decolar. Ah, ele decolar de não, 0074. Seis ao cinco pronto, autorizado, né, Matheus? Quatro colas 20, controle 208. 208, boa. Sétima até a posição. Autoriza a leda pro gol no 074. Um para subida para separação do tráfego ao frente. Quatro decolagem com os 20, controle 208. 3605 de decolar, 120, correção, 100 graus, 109. 7, autorizado a lenda, a Lima, tem pista 200. A Lima, tem 0, passa 2. Rio 59, segue o Ed Goffi. Clear 3, 2, 0, 2, Galeão, via Whiskey 5, 0, after takeoff turn right to dial, Leda, then fly Aegis, squawk 5, 1, 3, 0, control 1, 2, 0, decimal 8. Call to push inside. Aguarde, 3305, decola os 23, controle 208. 208, obrigado. Que clear to push and to start, report taxi. Pastor 7, ele decolar 100 graus, 109. Pastor 17, decola os 25, chama o controle 20, decima 8. Controle 20, 8, boa. Controle Salvador, Pastor 17, perfil da Costa. Pastor 17, controle, contato radar. No 074, chame Recife 13325. 3325, no 074. here to taxi until heading short runway 10 via April 1 and Angel, report ready for takeoff. Salvador, Chinar, 6224. Quatro, prossiga. Para Aracaju, nível 230, pronto para cópia. Escute a Bravo e chame 18-95, China 6224. 1895, Bravo mesmo. 224. 216-224, China. Quebrador 24, confirmando a 230, qual a rota? 277 para Aracaju. Fiquei pronto, cópia? Pronto. Então, autorizado 230 para Aracaju via Golf 677. Decola da 10 curva à esquerda na saída Pucajão, depois voa Aracaju. Aciona 5132 e o controle é 20 nesse momento. Apesar 230 para Aracaju, Golf 677, decola da 10 curva esquerda após Pucajama, após Aracaju, 5132, transponder 208, controle de chamada 224. Correto, chama para acionamento. São 3305, chame Recife, 12685. 12685, obrigado. To line up and take off the radius 0 9 0 reasons and noise.